a pureza da flor. Sou eu. E o teu cobertor. Sou eu. Verdadeiro amor. Sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. A pureza da flor. Sou eu. E o teu cobertor. Você, amor, pra chegar, seja onde for, encontrar um cais, um lugar de paz, para nunca mais conviver com a dor. Eu vou contar com você, amor, pra chegar, seja onde for. No meu coração, se eu puder entrar no teu coração, você vai me dar a razão. Que a pureza da flor sou eu. E o teu cobertor sou eu. Verdadeiro amor sou eu. É que a pureza da flor quem sou eu. E o teu cobertor ia, ia. Sou eu. Verdadeiro amor. Você, amor, pra chegar, seja onde for, encontrar um cais, um lugar de paz, para nunca mais conviver com a dor. Eu vou contar com você, amor, pra chegar, seja onde for, miudinho. Todo desamor, vocês. Não tem mais lugar aonde, gente. Se eu puder entrar, você vai me dar razão. Que a pureza da flor sou eu. E o teu cobertor sou eu. Verdadeiro amor sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. A pureza da flor quem? Pensa assim, ó. É a pureza da flor quem é? Sou eu. E o teu cobertor quem é? Sou eu. Verdadeiro amor, passinho pro lado, passinho pro outro. Cheto, mas não baixeto. A pureza da flor quem é? Sou eu. E o teu cobertor é? Sou eu. Verdadeiro amor que acabou. Sou eu, sou eu. Mais uma vez, a pureza da flor quem é? Sou eu. E o teu cobertor, palma da mão. Sou eu. Verdadeiro amor. Responde como faz na música, legal? Quem é casado aí? Sou eu. Quem é solteiro aí? Sou eu. Quem tá na pista pra negócio? Sou eu, sou eu, sou eu. Quem é palmeirense aí? Sou eu. Quem é santista aí? Sou eu. Quem é São Paulino aí? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Quem é corintiano? Muita esperança, saúde pra todo o povo de São Paulo e pra todo o povo brasileiro. Certo, Marão Baixê? Ok.